070. 070. Quatro Recife, 125-45, secundário 2685, bom voo. 2645-2685, 1774. Zero no 2, livre LS, reposto estabilizado. 662, vai voltar estabilizado, meu ano 2164. O trip 5595, autorizado 3000, desce para 3000, ajuste no 0 no 2. 612, 3000, o trip 5595. Recife, 12545, secundário 2685. 2545, 2685, 06. Correto, Passaredo, quando pronto, sumir por supercacionamento no passo 3. Zero, a identificação desce ao nível 080, chegada é mais. Trip 5626, confirme indicada. 240 agora. Sete, 240. O 5626 reduz para 220. Reduzindo para 220, 5626. É, 141 faz uma duna, descendo para 2? Autorizado, 141 duna, descendo para 2000, livre LS. Duna 2000, livre, 141. Destino, nível 095, decola da 107. Com curva à esquerda, corredor forte, inicialmente restrito a 1.000 pés. O controle opera em 19.35, aciona 0271. Me confirme o passo que encontra-se após prosseguir com o cotejamento. Para prosseguir com o cotejamento, por gentileza. Obrigado. O Zulu, Índia, Alfa, Pátio 5, me confirme o POB? 02, copiado. Acionamento táxi decolagem agora. Rame a torre na frequência 1895, Zulu, Índia, Alfa. 30 graus, 11. Para autorização, está no parte 3. Trip 5489, está autorizado. Vitória da Conquista, nível 200. Decola da 10, curva direita, saída arbor, elefa após direto. O controle opera em 1935, acena 5470 Cote. Trip 5489, autorizado 200, decola da nível 200, decola da 10, com curva direita após. Perfil da saída arbor, transição elefa após direto, Vitória. 4-7-0 o transponder, 119-35-4-8-7 no passe 3 cliente amarelo passando o carro no final da rota fora. A intenção é pôr direto em um dos passos? Vou usar na pista após a partida da rota. Ok. Então, reposto final de 2 milhas. Charlie, Alfa. Final de 2, chamando o cara. 5-6-2-6. Você chamando o controle? É o Pico 5-6-2-6. Pois não, 5-6-2-6. Tá cruzando 075 agora. Desce para 4000, sob vetor para sequenciamento, curva direita. Agora na proa 235. 235, limitar o localizador. 46 para 0, 40 para 235, estado, seu localizador, 5-6-2-6. Oxanel 6141, torre agora, 118-95, vamos pouso. 2-9-7, pegar a bola. 4-1, boa tarde, passando o tempo, abaixando a luz, João. 6-1-4-1, pouso autoridade, parceiro, no 0, vento não 40 graus, 10. Time pouso, 6-1-4-1. O trip 5595, 2000. 2000, livre LS, é posto estabilizado. Ajustado, 012. 2000, colou, com 1012, já postará estabilizado o trip 5595. Permanece o limite. Permanece o limite, medo a menos. Foi de Caru Lourenço. Gente, Zulu na Proi Caru Lourenço. Graças. Na curta, está 2,7 milhas. Ciente, pouso e sobrecarga de 017 autorizado. Trip 5626 reduz para 190 nós. É o segundo para aproximação, segue tráfego agora na posição de 11 horas. 11 horas, 9 milhas, está mantendo, está interceptando o localizador, tráfego da companhia, vamos passando 72. 190, é o segundo aproximação, 5.2. Direita 209, né? Boa tarde, 6-1-4-1. Liberar o aviãozinho verdinho. 1141, perdão, por isso, boa tarde. 6141, boa tarde, Alfa, reportando para a Juliette. Alfa, reportando para a Juliette, boa tarde. Salve, rodando 6002, feedback, Renan. 220-6210. Salvador, voo no 600-02, feedback, Renan. Autorizado, Summit Taxi, voo no 600. Já reportou. Salvador, voo no 394 para pushback acionamento, estamos no 5. Autorizado, Summit Taxi, voo no 394. Sim, faltará para o táxi, voo no 394. Cinco, torre agora 118, 95, bom ponto. Obrigado, 8, 7, reporta valendo. O 35626 desce para 2000, livre LS, reporta estabilizado. Para 2000, autorizado LS, reporta estabilizado, 35626. Reduzindo para 200. 2200, né? Reduzimos nós 3.000.000.000, 2100. Positivo. Terceiro na aproximação, segue um Alfa Tango 72. 72, né? Bianca no 7. E após o mesmo passar sua retaguarda, o senhor inicia, ok? Tá, ok. Agora que você está chegando. Confirme? Agora que você está chegando. Então prossiga o no 394, que eu estava observando aqui que você não estava iniciado, por isso que eu tentei realizar essa coordenação. Mas então prossiga no 5. 6141, mantenha a posição antes da Juliette. Após o Boeing da Gol finalizar o push no 5, o senhor vai prosseguir via Juliette para o 07. Ativamos até a posição antes da Juliette, após o voo vai para o 07, 6141. Salvador, vou no 924, no gate 1 para pushback de acionamento. No 924, no 01, irá aguardar. Aguardando o 924. Evoluindo a alta, decolou ao 55, vai manter a contra o vento da 10 e aguardar para o cruzamento do campo, tá ok? E aguardar para o cruzamento do campo. Afirmativo, mantendo a perna contra o ventão no zero, guardando o Lung Alpha. O Oxa né 6210, 2000, livre LS, é posto estabilizado. Reportará 6210. Uno, assim que o Bang da Gol liberar sua passagem, o senhor prossegue via Juliette até o portão 07, ok? Ok, então após o voo que está iniciando o pushback, liberando a passagem, vai ingressar o Juliette para o 07, 4-1. Salvador, 6-0-0 para o TAC, 7-3 a bordo, 2-40, alterna sol, Tatiana Marcelo. 6-0-0 foi intercortado, por gentileza, transmita novamente os dados? Com certeza, 7-3 a bordo, 2-40, alterna Marcelo para o TAC. Copiado, taxia via Índia e Alfa, e no ponto de espera chama a torre, 1-1-8-9-5, ajustado, 1-0-1-1, bom voo. Índia Alfa, 1895 graus, até a volta, 600. Solo, Uno 333, está no 3 para posicionamento. Uno 333, sim, será o número 2 para puxar no setor. Nós temos um banho da companhia que solicitou antes no 01. E após o início de táxi do mãe que está finalizando no 5, iremos autorizar em seguida o 01 depois do senhor. Tá ok, né? Ah, não aguardo, né? Duma de Alfa. Alô, boa tarde. Trip 5595, boa tarde. Alfa, Kilo, passe 3. Paulo, boa tarde, 35595, livrou, tá na sua escuta. Alfa, Kilo, passe 3, 5595. Alfa, Kilo, 3, obrigado. Primeiro 00, boa tarde, mantém a posição. Até. Alfa, sério. Ativo, papapá, Zulu de Alfa, transferido da Torre de Salvador. Tem Zulu de Alfa, mil pés de corredor forte, aguardando a autorização de subida. Ok, mil pés aguardando Alfa. Autonomia Zena Campinas. 1394 copiado, dando, irá dar passagem ao Airbus da Avianca e após o mesmo, você vai prosseguir via Pátio, Índia e Alfa. E no ponto de espera Samara Torre, 1895, ajustando 011. Desde após passagem da Avianca, prossegue via Índia Alfa. No ponto de espera da 10, chama a Torre 1895, 1394. Correto. Gol 1924, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da companhia, tem livre pushback e acionamento no 01, me chame para o táxi. Ciente, gol 1924, em coordenação, vai chamar para o táxi. Gol 600, alinhar livre de decolagem. Vento, no 40 graus, 8 nós. 70, aguarde cópia, prepare a Momo transição froti. Para o curso acionamento. 5626, Alfa Quilo, passe 3. Alfa Quilo, passe 3, 5626. 5489, coordenação com a equipe de solo, temos duas aeronaves da companhia ingressando no pátio. E atento às mesmas, tem livre pushback e acionamento no pátio 3, chame táxi. Coordenação com a equipe de solo, livre pushback e acionamento. Tá 3144, Fortaleza, autorizado, nível 370, via Upper Zulu 19, decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição froti. O controle opera em 199.35, aciona 5501 no Cotege. No portão 10, ciência, cotejamento correto, some quando pronto para o pushback e acionamento. No 103144. Só no passarelo 2262 pro acionamento no 43. Ok, passarelo, entendo que será acionado na posição para posterior push. Nós já tínhamos autorizado anteriormente o trip iniciar no passo 3. Atento ao mesmo, passarelo 2262. Livre acionamento, são itaques. Ah, porque o 2262, aqui na posição no pátio 3, vai só acionar e sair da posição por meios próprios, não tem feedback nessa posição aqui. Ok, sim. Está visual com trip no pátio? Negativo, o tráfego está nossa retaguarda. Não, tem esse que está ingressando, porém tem outro que vai iniciar o pushback no pátio 3. Senhorito, o 2262 está à frente do palco, na última posição, de frente à mata aqui. Não tem nenhuma aeronave na nossa frente. apenas na retaguarda. 1950 graus 99. Confirma? 600 decola ao 03, chama em controle agora 1935, bom voo. 1935, ciente do vento, superfície, graças. Estou agora visual com sua aeronave. E atento ao mesmo, que é atento ao mesmo, finalizando o pushback após o senhor iniciar o deslocamento e missão em para o táxi. Afirmativo, agora eu tenho visão dele, ele está atrás do palco. Se autorizar, a gente aciona por meios próprios, ele está taxiando. E é de frente ao foco. Acredito que não vai ter complicação nenhuma. Ok, sim, missão em para o táxi. Portará, 2262 está autorizado? O passarelo está autorizado, ok? Em mantendo contato visual com o trip, está autorizado aí. Missão em para o táxi. Afirmativo, vai iniciar o acionamento, visual com o trip, portará táxi, passarelo 2262. Não copiei. Mike Serra Golf, aguarde cópia. Serra Delta Lima Oscar 060 é o nível. Passe que encontra-se. Ok, não temos o plano então no Mike Serra Golf. Aguarde para copiar. Paulo, boa tarde. O Xener 6210 vibrou, está ingressando aqui na São. 6210, prossegue via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, 37, reporta. Papá, o meu sangue de bravo, boa. Pátio Inja e Alfa, e no ponto espera chamar a torre 186. O ajuste no 011. Cliente, autorizado o táxi até a saída do pátio 3, aguardando a aeronave da Gol, segue a mesma. Inja, Alfa, torre 186, ajuste 1011, 5489. Logo 1924, com POB de 163, 2 horas e 15 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Taxia via Indy Alpha, ponto espera somar torre 18 decimal 95, ajustado 1011. Frente via Indy Alpha, 118.95, 1011 no ajuste, gol 1924. O trip 5489 vai seguir o bang da Gol então, e no ponto espera somar a 1895 a torre, ok? Cinco, quatro, oito, nove, confirmando a frequência da torre 1895. Afirmo, 1895, obrigado. O CNR 6210. Após o trip, prossegue via Juliette até o 05. Após o trip, Juliette 0520. O gol no 333, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do ATR da trip, tem livre pushback acionamento no 3, chame táxi. Após o ATR da trip, tem livre pushback, finalmente vai chamar para o táxi no 333. Paulo Comandante, 3193. Aqui para o controle, obrigada. E obrigado também. Zero meia zero na proa de Itapu. 060 Itaqui, 4161. Sou o Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu, Tango de Abravo. Papa Romeu, Tango de Abravo, prossiga. De Abravo decolou no grupo de Zulu, Serra Novembro, um heliponto da Irmã, e segue para Vera Cruz, agora direto para Vera Cruz, autorizado pelo controle de 106. Gente, o Tango de Abravo mantém 500 pés. Confirma o tipo da aeronave. É um Romeu 44. Estamos acionados transponder 0234. Positivo, 500 pés, condições de voar na proa de Paripe, após Paripe e Veracruz, o Tango de Bravo. Paripe, após Veracruz, Tango de Bravo. Boa Mará para o cruzamento da Bahia. Vai usar a passagem porque não pode voar. Gostaria de estar autorizado táxi até a saída do passo 3, irá observar o Bang da Gol finalizando o push no passo 1. E após o mesmo, o senhor irá seguir via pátio Índia e Alfa e no ponto de espera chamará a torre 1895. O ajuste no 011. Ajustado no 011, irei pelo pátio 3 até o pátio 1, ingressando pela Índia Alfa, ponto de espera da 018, decimal 6. Graças, ele tem uma bota. Boa tarde, apenas para corrigir a frequência da torre 1895. Desculpa, 1895, 226. Zero, direto de Pai, chama o centro 12545, secundário 2685, bom voo. Vetado 5 a 5, grato. Autorizado 3000, ajustado no 011, no Whisky Yankee Uniforme. Autorizado 3000, no 011, no Whisky Yankee Uniforme. Ainda não chegou. Nós coordenamos com a IES e a mesma está transmitindo para que a gente possa ter os dados para pagar a sua cópia, ok? O Maxer Golf. Aguarde mais alguns minutos para a cópia. Sim. Alô, Salvador, boa tarde, Janela 6305. Gestionar 6305. O Gestionar 6305, prossiga. Está no posição número 11. Pediu foto do doutor de autorização para São Paulo, proposto 3605. Autorizado, Guarulhos 360 via Pesulu 21, após segue a rota do plano, decola 10, curva direita, saída é arbor, transição elefa, o controle opera em 19935, aciona 5505, coteja. O Cineas 6305, autorizado, Guarulhos, enviou 360, pela Pesulu 21, decolando da pista 10, curva direita, arbor, elefa, controle 1935, transponder 5505, Proxaner, 6315. Correto, Sener, quando pronto, também posicionamento no 1-1. Reportará o Sener 63. Zona 333, 185 a bordo, 4 horas e 32, voltar no Galeão. Taxia via Índia e Alfa, com espera de Sama Torre, no 186, hoje, confirmando 1895, a frequência da torre, o ajuste no 011, no bom voo. A ponto de espera 11895, obrigado. O 10 irá aguardar 3144. Nós temos a aeronave da companhia que já está me chamando para o táxi, que está à sua retaguarda. Após a mesma, iremos autorizar. O Whisky Yankee Uniforme descida para 2.500 pés. Tente a tráfego agora. Na posição de 12 horas. 12 horas a 7 milhas do senhor, mantendo no 1.500 pés condições visuais. É um Bravo November 2 Papá. 2.500, ajustado no 0. 1.500. O Azul 4 no 6, autorizado descida para 3.000 pés. Ajuste no 0 no 1. 3.000 no 0 no 1, Azul 4 no 1. Controle Salvador, o triplo 5489, boa tarde. 5489, boa, contato radar, Cervel 200, feio da Arbor. Gente, 200 final, no perfil da Arbor. Quilo CA Lima, informação de tráfego, posição de 11 horas e 5 milhas, está no rumo norte, cruzando 090 em descida para 3000, é um Embraer 195. Positivo, quilo